situação e reação desenfreada. Eu sei que ninguém quer levar desaforo pra casa. Baixa a cabeça, não é sinônimo de cuzão. Às vezes o silêncio é a mais forte das armas. Quem tá disposto a lutar por nossos direitos? Quem tá disposto a bater de frente com a guerra? Quem tem minha cor aqui é muito mais que suspeito. Por isso minha coroa vive momento de reza. Preza, chega uma hora que isso cansa, amigo. Presa, tá a mentir de muito iludido. Pressa, eu sei que o tempo sempre foi corrido. Preço, tudo na vida tem o seu castigo. Prema, me lembro bem do ataque aos índios. Peço, minha missão é correr vários riscos. Preta, eu te declaro a minha rainha. Pretos no topo é o medo desses colarinhos. Só sei que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Satisfatório pro meu povo é ganhar dinheiro. Televisão só te ensina o que é errado. Ando sem tempo pra opinião de terceiros. Já entendi que o errado sempre é cobrado. Já entendi que pros menor, hoje eu sou espelho. Objetivo é ficar tranquilo e favorável. Pra nós beber água da fonte o ano inteiro. Se é guerra que eles quer, é guerra que eles terá. Agora se falar de paz, eu quero em dobro. Se for ficar de palhaçada, então sai pra lá. Quem cuida da vida dos outros, eu sinto nojo. O câncer do planeta é o ser humano. Onde você perde sua vida por um celular. Se até é Jack, tem quem passa o pano. Da vida louca eu não duvido mais de nada. Só tem duas opções, medo ou coragem. O céu nunca foi o limite. Estamos aqui de passagem. Só tem duas opções, ser ou não ser. Soma ou some, cara ou coroa. Na guerra mata ou morrer. Passo e repasso os meus versos tipo arquiteto. Sem verba na educação, mas nem analfabeto. Mastiga a corrupção, meu prato predileto. Cuspe na cara de racista, bando de inseto. Teto, baixa é o nível desses arrombado. De terno e gravata, rouba meio disfarçado. Acho isso engraçado, o mundo tá perdido. De calça larga e bombeta, vê como bandido. Isso não faz sentido, eu luto por milhares. Bares lotados, sentimento interno bem mais grave. Querem sentir o grave, em forma de refúgio. No fim das contas, choque interno de necessidade. Seja cedo ou tarde, deu o primeiro passo. Quem não tem nada a perder é espírito opaco. Vim pra ser luz em meias trevas de tempos mudado. Uma sensação de calafrios quase congelado. A dor causa estrago, quase irreversível. Ontem era parceiro, hoje o inimigo. Brigam pelo dinheiro, no fim todos falidos. Julgam sem conhecer, depois melhor amigo. Vou rir pra não chorar, então deixe-me ir. Um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Nada como um dia, após o outro dia. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Só tem duas opções, medo ou coragem. O céu nunca foi o limite. Estamos aqui de passagem. Só tem duas opções, ser ou não ser. Soma ou some, cara ou coroa. Na guerra mata ou morrer. Só tem duas opções, medo ou coragem. O céu nunca foi o limite. Estamos aqui de passagem. Só tem duas opções, ser ou não ser. Soma ou some, cara ou coroa. Na guerra mata.